Lágrimas não são forever. Forever. Dores já não são together. Together. Quando a gente ama, espera. Espera. Um dia se chegar, chegou. Já sei como iluminar a nossa fonte. Eu já consigo ir além do horizonte. E os detalhes tão pequenos de nós dois ficaram pra depois. Depois, depois, depois, depois. Sonhei de tudo como um dia de domingo. E o que vier para nós dois será bem-vindo. Só não demore quanto ao tempo pra chegar. Chegou. Quanto ao tempo te esperei. E o passado assim passou. Hoje o céu mudou de tom pra falar do nosso amor. Acho que chorei igual com a chuva no quintal. Acho que sonhei do bom. Hoje o céu mudou de tom. Eu já sei como ir além do horizonte. Eu já consigo iluminar a nossa fonte. E os detalhes tão pequenos de nós dois ficaram pra depois. Ficaram pra depois. Depois, depois, depois, depois. Sonhei de tudo como um dia de domingo. E o que vier para nós dois será bem-vindo. Só não demore quanto ao tempo pra chegar. Chegou. Maia. Love is you, is you, is you, is you and me. And me. And you. And you. If I don't know how good it is. Só não demore quanto ao tempo pra chegar. Levantada é massa, hein? É, levantada ficou doido, né?